38, desça para 2000 pés, ajuste no 093, informe final do procedimento elétrico, sua pista no 0, gol no 738. 2000 com 1013, eu reportar no final do ILS, pista no 0, gol no 738. Oxené 6200, desça para 3000 pés, ajuste de altímetro 10, 13. 3000, 1013, 6200. Não me escuta, tu fala? Escuta, 3191. 3191, por solicitação do controle, perfil da saída irá mudar após a decolagem da 10, curva direita no perfil da saída da El, letra, após posição bridge, onde intercepta peso 10 e segue conforme a rota. Então será decolada 10, curva direita da El, letra e bridge. Aí a foto conforme o plano, da 3191. Então, 3191 correto, reporta pronto, pushback, sanamento 62. Chamarei. Então, 3895, não escutou do solo? Mantenha, temos tráfego na curta final da 90. Mantenha a posição. Após a decolagem, terá condição de efetuar a curva esquerda para agilizar o cruzamento do campo? Cruzado, direto rotatória. Direto rotatória, rotatória. Salvador, bom dia. 2402, passa 2102 para 550 na margem. Azul 4082, acione identificação, chegada à margem, desça e mantenha o nível 050, ajuste altímetro 10013. R6255, solo aos 48, libere a direita, chame solo 1219. 219, solo, chame 6255, chame 6255, chamando solo. Afirmativo, pode. Taxia via Alfa, Juliette, portão 08, agilizando na medida do possível, Oxené 6255. Ok, Alfa, Juliette, 08, agilizando. De November Alpha decolou os 49, complete o cruzamento do campo, mantendo a minha escuta em de November Alpha. Completar com ele do campo, mantendo a escuta, Papa Romeo de November No ILS, o gol 1738. 73 milhas, marcador externo, completo final do procedimento, e chame agora a torre na frequência 118.95. 1895, o gol 738. Chané 6200, está autorizado o final do procedimento ILS, que foi pista no zero. Desça e mantenha 2000 pés, ajuste 1003, informe estabilizado. Tomara estabilizado, 6200. Bom, buraquinho, setor ali do corredor forte, pro portão de entrada. Aguarde transferência de comunicações em November Alpha. Cliente, vai aguardar a preferência, o índio November Alpha. Torre Salvador, na frequência 118.95. Torre Salvador, 118.95, feedback. Ó. Boa. Salvador, boa tarde, eu tô passando o Vitor Mais Quebec. 210 no 3, via chegada mar. Desce via 2013, 402. Checa trem de pouso, uma centena, com 149 no 738. Trem de pouso está baixado, checado. Livre pouso no 0, voo no 738. Livre pouso, pouso no 0, no 738. Vitor Mike Quebec, ciente do tráfego, aproximação para 17, reporte vertical da RMAR, uma centena, 149, Vitor Mike Quebec. Reporta vertical da RMAR, Vitor Mike Quebec, sinal 17. Quebec tem condições de encurtar essa aproximação, confirme. Assim, eu vou encurtando, agilizando, Quebec. Permitiu. Visual com tráfego da Gol agora na curta final do 1-0. Afirmo, Quebec. Seu tráfego será o número 2 para pouso pista, com pouso na pista 1-7. Continue a aproximação, uma centena com 1-5-9, Vitor Mike Quebec. Centa, Quebec, número 2, Quebec, 1-7. Indy November Alpha, chama agora o controle na frequência 1-1-9-8, Indy November Alpha. Chamar o controle na frequência 1-1-9-8-0, Papa Romeo, Indy November Alpha. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeo November Alpha, da Cláudia 97, controle de Buraquinho até Jauá. Mantenha a linha do litoral, no mil pés, o Índia November Alpha, forma e sobrevivendo Jauá. Mantenha no mil pés, na linha do litoral, reportar quando você está Jauá, Papa Romeo Índia November Alpha. Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, livre pouso no 7, o vento 90 graus com 1-5-9, Vitor Mike Quebec. Livre pouso no 7, Quebec. No 738, solo 53, libere a direita, chame solo em 1-2-1-9. Bordo 2-11-39, autonomia alternando Natal. Gol no 260, táxi via parte principal, Índia Alfa, tal ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1013, um bom voo. Autorizado via parte principal, Índia Alfa, no ponto de espera 1-9-5-1013, ajuste, obrigado, bom dia. TAM 3191, coordenando com a equipe de solo após a passagem da aeronave da TAM, iniciando táxi a partir do portão 09, após a mesma, livre acionar, reporta táxi. Coordenando, TAM 3191, após a passagem, autorizado o pushback na 62. Gol no 738, táxi via Alfa, reportando já táxi e Juliette para ingresso. E Alfa vai reportar táxi via 738. Paulo Salvador, bom dia, gol 9250. Autorização para Recife, cliente da Alfa. Gol 9250, bom dia, informação lógica confere, Recife autorizado nível 370, via Permisk 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 1-1-9, decimal 8 e aciona 5070 no transponder. Recife nível 370, Permisk 058. Decola da 1-0 com curva esquerda. Saída Puca, transição Caju, controle 191, transponde 5070, gol 9250. Gol 9250, correto, portão 1-0, chama pronto para o pushback acionamento. Agora para o pronto, gol 9250. 738, ingresso a Juliette, portão 05. Juliette 05. Nós só mandamos o voo 1260, aproximando o ponto 0 na próxima. 101-260, Halim mantém cabeceira 1-0, gol 1-2-6-0. 1-2-6-0, Halim aí mantém. Zero, solo 57, libera direita, chame solo 1-2-9. 2-1-9. Romeo 1-2-0-0, libera. Chanel 6200, táxi Avi Alfa, reportando seu táxi Juliette para ingresso. Qual a fonte da Juliette? Um, dois, zero, livre decolagem, não, no 0, 90 graus, 159. Livre decolagem, 1-0, 1-2, 0. Para o táxi com 164 a bordo, 3 horas e 38 minutos, alterna Campinas para o táxi. São 3191, no táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera torre em 1-1-8.95, ajuste 1013. Só confirmando, POB? 164 a bordo. 164, copiado. Estabilizado, azul 4082. Azul 4082. Passador no completo final, chame torre em 1-1-8.95. Obrigado, boa tarde. Se a posição precisa de mais algum piloto, tá? Eu tô com a parte. Gente. Tô. Bom dia, azul 4082, está estabilizado. 082, reporte externo. Boa tarde. Volo 260, decolador 59, controle 19.8, bom voo. 19.8, grato, no gol no 260. Combinado? Sim, combinado. Chanel 6200, Juliette, portão 02. Juliette 02, 6200. Fernando 0115. Salvador, muito bom dia, gol 260. Gol 260, contato radar, decolagem, subir e manter o nível 390, saída PUCA. Fala 390, saída PUCA, 1260. Martin Leto Romeu na rotatória, chame Torre Salvador, na frequência 1-1-8.95. Rotatória 1295, Torre Grato. Salvador, comando de geral, faz aqui a proa de Alagoinhas e daí da apresentação passa então para 2.500 pés. Em November Alpha está autorizado 2.500 pés, sobre mantenha, voando direto a Alagoinhas, autorizado voar direto a Alagoinhas. Autorizado voar direto a Alagoinhas e a atenção a 2.500 pés está para o momento de November Alpha. Delta 3191, agora totalmente pronto para o ataque. Prossegue então via Pátio Índia, ponto de espera torre 118.95, ajuste 1013, bom voo. Pátio Índia, 118.94, obrigado, bom dia. 7 Romeu, bom dia. Max 7 Romeu, segue para o 97. Afirma o 97. Entende? Continua a aproximação, reparte final de 2 milhas. Reparte 2 milhas fora, grato Romeu. Solo 02, liga direita, solo 12, decimal 9. Voador pro Dimari, desça para o nível 050, o QNH no 013. Alfa Juliette, Porta Ono. Fora, é autorizado, segue para a longa final, 107. Gente, o Mike Gillette, o meu, livre pouso na 107, ventou no 00 graus, com no 49, altímetro no 0, no 3, reporte no solo. 10 no 3, reporta no solo, quando lá, libera pela Oscar, destino Patirão, Pat 4. Gente. Na linha decola da 1-0, vento no 0-0 graus, como 5 nós. Já da linha de colar da 1-0, está 3-1 no 9-1. Salvador, o Tantri 29506 no 06, para puxa atrás. Afirmo. Ação após o azul. retaguarda autorizada, 6190. Por gentileza, modifique a saída para Dael após Dael Leda e após Leda Bridge, para interceptar o uniforme número 16. Dael Leda após Leda Bridge, 8-9. Runa 777, Porto Seguro, autorizado nível 340, nível 350. Na conta pistão 0, primeira curva direita. Saída Dael após Dael Leda. Após lida, direto. Controle 19-8, agora ele transponder. TAMA 3191, pass 1600. 191, radar contact, climb to first level 380, dial departure. 380 to dial departure, 3191. When a visual 5, direct dial, please. Clear to fly direct dial intersection. Flying dial, it's time, thank you. 1260, controle. Na escuta. 1260, chame Recife em 126.85. 126.8. Tráfico Salvador, Oceania 6254, informação hora. Na 6254, bom dia para Rio de Janeiro. Preparo 36, saída da água, Aricopa. Pista da Elba, coordenar para a gente 380? 38, afirmo. Só um instantinho. Obrigado. Solo é o 3295. Prossiga. Tá. É, se você tem algum contato aí com o pessoal de base, a gente está aguardando o removedor de vir aqui, mas ele não se encontra aí. Tá bom, vou informar o infrário aqui. Ground America 238, ready for pushback to startup gate 11. 238, pushback and startup approved, come back to taxi. Clear to push back and set up, call back to taxi, and then continue. Bruno 777, transponda 5195. Bom dia, TAM 3804, acione a identificação, prossiga via chegada Mari para nível 070, QNH 1-0 no 3. QNH via Mari para 070, 1-0 no 3, no altíssimo, TAM 3804. Mike Aqui Charlie Mike autorizado, descida liberada a restrição da carta para 2000 pés, QNH-113, autorizado final, ILS X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado então descer para 3000 pés, confere? Negativo, 2000 pés. 2000 pés, ajuste 1-0-13, autorizado procedimento. Solo, agora foi removido o pedido, pode iniciar o 3895. Sim, 3895, chame táxi. 2402, está na escuta? Boa. O SATA lá, o Airbus é da Air Azures, veio de Portugal. Salvador, departure 10-3191, passing 140. Roger, maintain frequency. Radio. Yeah, 4076, redução para 229. 2209, o tráfego 17 está 12 horas, a mesma chegada, a 10 milhas com ground speed de 200 nós, é um Eco 110. Azul 4076. Hold point via apron, then follow the Airbus of 10. Ok, we will follow the apron. Paulo Salvador, voo 9250, 10 para o Cidex Panamim. 9250, guarde. Tom 32, 16, aciona identificação. Desça e mantenha o nível 050 na chegada. Mari, ajuste o altímetro 1-0-1-3. Desça 050 com o meio 3, na Mari, com o vários voos direto do Zona. Negativo, seu número 4 na aproximação. Tom 3191, Coronel Recife Center, 125.1. 1-2-1-25-1, tá bom? 0-0, vamos pular à direita, Natael, Leda, após Leda Bridge, controle 1-1-9-8, transponder 1-1-6, 4-8. Correto, né, 6-2-5-4, vamos para pushback acionar. Vamos lá, 6-2-5-4. 3-8-0-4, desse mantém a 4.000 pés. Tan 3804. 4000 pés, Tan 3204. Tango Eco Zulu November. Estacionado, transponder 5111. Ativo, por gentileza, sem identificação, informa no ponto da descida voando a rotatória. Tem condições? Afirmativo, mantém a regra de visual, ajuste altímetro 1-0-1-3. Eu tô 95 no ponto de espera, chame 2895, acho que 13, bom voo. pé na chama torre, 3269, confundir. Ajuste de altímetro 10013. .4076 tem condições de reduzir para 170 nós? Já reduzindo, azul 4076. Afirmativo, desse mantenha 2 mil pés, azul 4076, informa estabilizado, sinal LS, X-ray, pista no zero. 2 mil pés, informará estabilizado, 4076. Você quer mais que esteja mantendo 2 mil pés a 1 milha de dona? CEC, informa estabilizado, Whisky Charlie Mike. Reportar aí, Mike. Zulu Novembro, desça 1.500 pés, ajusta no 013. Boa tarde, qual o horário do plano e a extensão do voo? Novembro, está transportando em enfermo. Dado na final da 1.0. Sente Whisky Charlie Mike, completo final, chame Torre, 118, decimal 612. 2612, Whisky Charlie Mike, graças. Autorizado, colada pistão no zero, saída da EMA, após lei da bridge, para interceptar informes do 10 e seguir conforme plano. Controle 120, 119, decimal 8, controle, transponda 5065. E mantenha 2 mil pés, ajuste 1-0 no 3, informe sinal LS X-Ray, pista no 0, então 3804. Gente, desce para 2-1-0 no 3, autorizado X-Ray da 1-0, 3804. Semana. Voo 9250 para o táxi, 1-1-4-2, 3 horas e 14, alterna Natal. Foi 250, táxi via Índia, no ponto de espera para 8895, ajuste 1003, morro. Táxi, ponto de espera, 1895, 0013, voo 9250, obrigado. Ponto 463, só um instantinho para copiar. Para dar é o Leida, após Leida direto. Corre Salvador, Papa Tango, Whisky Charlie Mike. Whisky Charlie Mike, segue para 1-0. Afirmativo, senhor, está na final da 1-0. Foi passado para o Whisky Charlie Mike e a frequência 18.6. Tá ciente, frequência 18.95. Cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-1-0, graus com no 4 nós, altímetro 1-0 no 3. Ciente, trem baixa travado, Whisky Charlie Mike. Salvador, 3895, ponto de espera pronto. 3895, mantenha o ponto de espera. Mantenha, 3895. Torre 118, decimal 612. Corrijo, 118, decimal 95, azul 4076. Confirme, 1895? Afirmativo, 118, decimal 95. Ok, obrigado, muito bem. Boa. Torre Salvador, muito bom dia, azul 4076, estabilizado X-Ray. 4076, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguardando para pouso. Foi Duna da presente, 3216, descendo para 2000 pés, ajusta no 0381. Seu número 2 na aproximação. 3216, no corredor Axel, no 1000 pés. Controle 199.8, transponder 0196. Solo 22, leva direita, solo 121, decimal 9. Dura direita, solo 121, 9, 8, quero mais. Cristiane Mike, na Livruna Delta, e confirme pra onde segue. 276, livre pouso não no 0, vento no 00, graus cono 4, nós, altímetro no 0 no 3. Fazendo pouso no 0 no 3, azul 4076. Coisa em seguida de novo. Vai carregar, abastecer e após retornar. Ok, então ingresse na alfa, à sua direita, após contorne o canteiro à sua esquerda e siga para o PAT 3, onde se encontra uma coisa da SATA. Paciente, o speaker 1. Controlador, eu vou confiar que você está com o corrigindo, aguarde no 777, aguarde para o feedback somente. India Delta Bravo, redução para 220 nós, 2209 devido a sequenciamento. Reduzindo para 2209, Delta Bravo. Dan 32, eu nomeio a velocidade indicada. 250. Ciente. 21 decimal 9. Direita, só 29, ligado, controlado. Localizador está 3804. 3804, 3000, marcador externo, completo final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 1895 está 3804. Salve Salvador, azul 4076, ligou. 4076, bom dia, Taxi Via Alfa, repórter da Juliette. Via Alfa, repórter da Juliette, 4076. Lagou no 777 autorizado, pushback, acionamento de táxi. 90 graus, como 3, Márcio. 0329. Quer mais? Há um caso igual com o balizador aqui no pátio. É, pode parar aqui do lado Airbus do SATA? Se afasta aqui, Cristiane Mike. A intenção é abastecer e seguir, não é isso? Afirmo, sir. Salvador, muito bom dia, tá 3804, tá passando sim para 3 pontos baixar, travado. Bom dia, 3804, quadro pista livre. Quadro pista livre, tá 3804. Paciente, o speaker Mike, não pode parar aqui, senhor, pra gente ir em operação? Senhor, o seu critério aí, no pátio. Aguardando o sinalizador. Paciente, então vai manter aqui a posição mesmo. Eu mostro o máximo mesmo. Goma 777, na escuta? Após a passagem do Embraer Azul à retaguarda, está autorizado o pushback e acionamento. Chame o táxi. Tranquilo. Azul 4076, Graça Pia Juliette, Porta 9. Pia Juliette pro 9, Azul 4076. Salvador, bom dia, tá 3895, transfere. 3895, contato radar na decolagem, subiu e mantém o nível 340, saída da El. Adael subindo para 340, 3895. Autorizando Delta Bravo, está mantendo 050. Esse mantém a 3 mil pés, Índia Delta Bravo. Para 3 mil pés, Delta Bravo. Confirmando, Azul 4463-5075 no transponda, chama para pushback, acionamento. Sente, mantém a posição. Confirma o nível que o senhor passa. Mil e quinhentos pés. O senhor está no espaço aéreo FI. A FI aí é 080. Mantenha o 080, o Romeu Golf Victor, na escuta do controle. E aguarde para a descida quando 40 milhas de Salvador. Índia Delta Bravo, curva esquerda na proa 125 em forma estabilizada. Esquerda 125, portaria estabilizada, Delta Bravo. Está na FI Recife, está a 51 milhas. O Romeu Golf Victor. Estabilizou, está 3216. Complete final, chame torre, 118, décima meia dúzia. Tá 3216. Oi? Torre agora, 118, decimal 95, tá 3216. 395, obrigado. Controle 119, decimal 8, com voo. 198, bravo, que luta, terra, graça. 7. Índia Delta Bravo, velocidade picada. 190, está estabilizado no final do VLS. Certo, tem condição de manter essa velocidade até Simbra, o Índia Delta Bravo? Afirmativo. Por gentileza, para sequenciamento. O Índia Delta Bravo, desse mantém a 2 mil pés, ajusta no 093. Está autorizado chamar Torre Salvador na frequência 118.95. Certo, para 2 mil pés, 218.95, Delta Bravo. Bravo, que Luiz, que mais uma vez decolou da 17, corredor achando do pés. Bravo, que Luiz, que meu pé do corredor achando, escuta o controle. Acho que é pra isso. Golf Serra, mantém o nível 090, ação de identificação, informe no ponto de descida. Eu acho que o Golf Serra ainda está na área de Véus. Aguarde para a descida quando 60 milhas VR Salvador. te aguardo para o táxi. Vou 9250, me escuta? Golf Victor, autorizado descida até 2.000 pés, Romeu Golf Victor, ajuste no 013. Autorizado descida até 2.000, Romeu Golf Victor. 216, solo aos 32, leva à direita, solo 21, decimal 9. 19, obrigado. November, inicia a redução para aproximação. Chamando agora a torre 118, decimal 95. 238, maintain position, holding point. 238, maintain position. Alfa, a potência Juliette. Alfa, a Juliette, aportará. Dia Delta Bravo, livre pouso na 1-0, ventuno 1-0 graus, cono 3 nós, altímetro no 0 no 3. Delta Bravo, tem livre pouso na 1-0. Solo da 3204. Prossiga. Eu vou prosseguir um pouquinho pra frente, melhora pra gente. Ave 250, continue taxar mais um pouco à frente. Gente, vai taxar um pouco mais à frente, com o 9250. Solo da 6254, do 08, puxa, será? Na M254, autorizado, pushback, acionamento de táxi. Tá livre, chamar o táxi, 6254. Recife, na frequência, 1251. 251, boa. Tudo. Tem o tempo de pra decolagem, pra provar o 9250? Mais um minuto pra aeronave à frente alinhar. Creio que mais 3 minutos para a sua decolagem. Okay. Via Juliette para o portão 4. Juliette 04, tá 3.26. Maintain runway 10. Line up and wait 10, American CCA. X1 November, livre pouso na 17, ventuno 10 graus, cono 3 nós, altímetro no 0 no 3. Autorizado pouso no 7, Eco Zulu November. Tá pronto, solo 35, livre à direita, solo 12, onde decimal 9. Delta Índia Bravo, parte 4. Ok, pátio 5 então, táxi via Alfa, reporte entre o táxi e Juliette, para ingresso no pátio principal. Triplo 7, após a Marília, siga para o ponto de espera, lá torre 1895, ajustado 1013, bom voo. November Yank Mike, no pátio 3, corrigindo. Confirma o pátio e a intenção do voo. O Yank Mike 4, controle de voo local, na Trena Neto e a posição de estudantes. Ok, then, off arrival, and to 4,000 feet, 71013. November Yank Mike, a intenção é voo visual nos corredores Axé ou Corredor Forte? Para informação ótima. Uno 941, nação, identificação, chegada a mar, desça e mantenha o nível 050, ajuste de altímetro 1013. Mais 050, 1013, 941. Uno 941, voe a posição ITAP. Direto ITAP, 1941. Afirmativo, seu número 1 na aproximação. Yes. 1-9-1, good day, Mark, T3. Small 8. A CN transponder 01033. Duna seria a proa 095. Curva esquerda na proa 090, informe estabilizado no localizador. Seja a bordo para acionamento de chamatura na frequência 18095, QNH 1013, bom treino. Para o táxi 624, com 1-1-3, que é o 3-3, só que é no Guarulhos. O 6254 são 1-3 no POB 13? 113. Ah, ok, 113. Siga o táxi via Índia até o ponto de espera lá, torre 1895, ajuste 1013, vamos ver. Via Índia, 2-4-5-3, ligaram agora. Sobre modulado. Azul 4463 no portão 1, se chamou para o puxa guard. Bono 777, após o início da corrida da aeronave à frente, ele mantém no zero. Que Luiz, mantenha no meu pés em frequência livre para coordenação, não tem um tráfego informado. Decolada aos 39, controle 19 decimal 8, bom voo. 198, obrigado. 191, ou 9250, obrigado. 198. 198, gol 9250. Entrou no 0, no 3, livre taxi, chama para ingresso. Para ingresso, cuidado. Sube, mantém o nível 3, 70, sair da PUCA. Sobe para nível 3, 70, sair da PUCA, gol 9250. 777, livre de colardão no 0, ventou no 0 graus, como 4 nós. Ok, então, fora simultâneo com o Embraer Azul à sua direita, então inicia o pushback, posicione essa aeronave na saída do pote 3. Ok, então a gente faz simultâneo e prepara para lançar no pote 3. Azul 4463, fora simultâneo com a avião com a sua esquerda, após o mesmo iniciar, o senhor inicia em seguida e chama para o táxi. Índia Delta Bravo, ingresso Lima, Mike na Quebec para cruzar a pista. Chama a torre 1895. Victor, completo final do procedimento, chame agora a torre 1-1-8-95. Trabalho, senhor. Adolfo, 4-1 no controle, 119, decima 8, bom voo. 19-8, um bom fim de lá. Bom, e Romeu, Golf Vitor. Romeu, Golf Vitor, reporte externo. Reportarei a extensão, é posto na 1-7. Vicente, chama o externo para seguir para o 1-7, o Golf Vitor. Vitor. Acho que é Golf Terra. Para o táxi 1895, ajuste 1013. Gente, acho que é Golf Terra. Voo no 041. Na escuta. Sou autorizado a voar, posição ITAP. Voe ITAP da presente para sequenciamento. Para ITAP, foi pro gol 1941, já está voando ITAP. Corrijo, 1041. Afirmativo, aqui o colega respondendo em frente, 1041, da presente, está voando ITAP. Enquanto decolar da 10, vento 090 graus, com 6 dúzia de nós. Decolar da 10, 6254. Pista na 0. Ok, 2000, na 0, na 3, na livre aliança, chamada estabilizada 941. A base pela direita da 1-7, Romeu, Golf Vitor. Gente, regras e usuais aos 4 e 3, segue para 1-7 com base pela direita, reporte na base para final, Golf Vitor. Vitor. Sobre o cruzamento, reporte livrando o Delta Bravo. Zero call now, receive center. 126.85. 126.85, good day, American 238. Oh. Xenema 254, decolada aos 44, controle 19, decima 8, bom voo. 19.8, boa, tá? Yes. Delta Bravo, livre taxi até o 45, frequência livre estacionar. Na 6254, contato radar na decolagem, sub e mantém o nível 380, saída da EL. 380 da EL, 6254. Ah, gira a base para sinal, baixagem cercada. Romeu, Golf Vitor. Gente, livre pouso na 1-7, vento 090 graus, cono 4-9, altímetro no 0-3. Vitor. Controle, 6254, quantidade boa, lida. Seu perfil da saída, temos outra 0-9 na minha saída. Ah, perfeito. Brazilian Force 2020, reduce our speed to...